Arranque para os quase 120 minutos habituais da Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. Olá a todos. O arranque com os EPs agora reunidos nesta compilação, duplo CD que tem precisamente o nome da editora de Bristol, Levity Sound. EPs esses assinados por Tom Ford, mais conhecido como Peverlist, mas por aqui abreviado para Pev. Também Joe Cowton, como Cowton, mas com K. E Azuzu, o projeto de Greg Stennett. Começamos com a colaboração entre Pev e Cowton no tema Vapors. E vamos, obviamente, continuar. She's got a long black cape and you're trying to escape from the shape of the things yet to come. She's got a hammer and nail and you feel like you failed when you inhale and offer a thumb. She's guessed your address from your eyes more or less than confessed to a part in your downfall. There's a rip in your shirt that's smeared dirt and it hurts when it's time for a last call. Feminina do casal de irmãos Friedberger, de nome próprio Eleanor, é o seu segundo disco a solo e tal como o primeiro através da histórica já editora Merge Records. chama-se Personal Record, e ficamos por aqui mais uma vez com She's a Mirror. São as sons iniciais da primeira das duas partes de Orelha Extra, e desde 2005 que acompanhamos a carreira do trio britânico de Medway, The Land Price Tree. Eles já atuaram em Portugal, no sul do país, mais propriamente em Quarteira, no saudoso Quarteira Rock Fest. Depois de 2005, mais dois discos se seguiram, e esse em 2005, essa estreia, obviamente, chamava-se Chinese Burn. Depois, em 2007, Rent a Crowd, e em 2010, Pictures. Os mesmos Land Price Tree estão de volta agora com aquilo que para nós é o seu álbum mais fraco, uma enorme decepção, este Nobody Knows. Vamos ficar com o tema que se aproveita, Swing Like a Monkey. To bar. I swing like a monkey, don't care who you are. There is nothing that I wouldn't do if I could only kill my time with you. There's not a single thing that you can do for my life. Why aren't you talking to me now? Why aren't you talking to me now? Talking to me now. Why aren't you talking to me now? I'm so Punch and Judy, I'm so Rag and Bone. I'm so Punch and Judy, so leave me alone. Raise a drink to the Medway King. A thousand nights of nothing happening. There's not a single thing that you can bring to my life. Why aren't you talking to me now? Why aren't you talking to me now? Why aren't you talking to me now? Why aren't you talking to me? I swing like a monkey, don't care who you are. Drag my knuckles through this wretched place. I love you, baby, 'cause you hate my face. There's just no room beside the human race for my life. Why aren't you talking to me now? Why aren't you talking to me now? Talking to me now. Why aren't you talking to me now? Why aren't you talking to me? Talking to me. Talking to me. Talking to me. Hello. From the House of Non-Representatives. Can't you see how it doesn't matter? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Yeah. estar por aqui nos últimos 12 minutos com o trio Power Trio de San Diego, Estados Unidos da América, Earthless. Só por este Violence of the Red Sea já o diz que vale a pena. É o último trabalho, chama-se From the Ages. Earthless. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. Enough? Bend over. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha a mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. E vamos voltar também a um dos nossos discos favoritos de 2013, que já não rodava por aqui há algum tempo, a dupla Alasdair MacLean, que fez parte dos inesquecíveis The Clientele, e Lupe Núñez Fernandes, que fez ou ainda está nos Pipas, são os Amor de Dias. Streets and gym. Hot wind in the alleyways, and you walk on cracks, and you better watch your back. When the party's over, walking down the stairs, faint through the door, a sound I'd never heard before. Blue on blue, the pale dawn moves under my tongue, and I'm back where I've begun. Out to a place I lost and never found again, in the laurel cups where the leaves bring my face, and the street lamp shone on the empty space. Speak to me then, speak to me now, I hear you, you know. You're the voice in the rose, and I'm so lost, and I'm so found. Now I don't know, is there any place to go? Voice in the Rose, tema abertura para o último Amor de Dias, The House at Sea. Mm-hmm. É o guitarrista português Rui Carvalho, que assina Filho da Mãe. É o seu último disco, chama-se Cabeça, edição última em vinil, através da Lovers and Lollipops. Dois temas a rodarem na orelha extra de hoje, para trás Improviso de Naperon, e vamos ouvir também de seguida Um Monge às Costas, Filho da Mãe. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Thank you. Orelha Extra, emissão rádio através da UFSCar em São Carlos, no Brasil, e em Portugal, na Castrense, na Rua e na RUC. Voltamos ao duplo CD, compilação de Outer Church, para ouvirmos Angkor Wat. O tema chama-se High Hope He Had. E vão ficar já aqui as despedidas desta primeira parte. De seguida vamos escolher Bobo, o último trabalho para a banda de Seattle Polyrhythmics, chama-se Libra Stripes. E depois ainda Johnny Dowd, do mais recente Do The Gargan. Vamos ouvir Butterflies and Unicorns. Thank you.

Já o tínhamos dito, voltamos a afirmá-lo, finalmente uma edição apropriada para a música de Aletta Rodman Melchior. A anterior tinha saído em CDR e cassetes e finalmente agora este Handbook for Mortals em vinil através da Silt Breeze. Iniciamos esta segunda e última parte de Orelha Extra com os temas March of Sleep e Sea of Tranquility, que não é o que tem acontecido ultimamente. Reportamos ao estado do mar na última semana. Voltamos a Cloud Boat, mas no caso EP de remisturas de 3 temas ou 4 do álbum Book of Hours. Como The Axon Cloak, Old Apparatus ou esta dos Deadford Goth, para Wanderlust. São os Cloud Boat. O EP chama-se Book of Hours Remixes. E vamos ficar com o único trabalho que conhecemos dos franceses Rume, em nome próprio. O tema vai ser Biarritz. This is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes? Do duas horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Watintaba fase, watintimbogoto uzagufa. Watintaba fase, watintimbogoto uzagufa. Watintumfase, you strike a woman, you strike a rock, and you're gonna die. Yeah. Io. South Africa is the only revolution anywhere in the world that was done in four-part harmony. Nelson Mandela. Oh, o final para a divulgação que por aqui andámos a fazer durante algumas semanas da banda sonora do excelente documentário Amandla, A Revolution in Four-Part Harmony, estreado em 2002 e com a realização de Lee Urge. A importância da música nas nossas vidas e ainda mais em tempos conturbados, no caso, na altura para o Apartheid, ou durante o Apartheid na África do Sul. Terminamos esta divulgação com Soweto Community Hall, o tema Makulie, depois Sophie Maxina e Dolly Ratede, You Strike the Rock, também Harmonious Serade Choir com E.O., e para o fim, The African National Congress Choir, Yussi Letela Ustlo, Nelson Mandela, Bring Us Peace. Segundo álbum na carreira de Zachary Cale, chama-se Blue Rider. Dois temas a rodar na orelha extra de hoje: Unfeeling e Blood Rushes On. Disunion, jumble, mix up,

excelente disco este, um novo para os finlandeses Oranssi Pazuzu, chama-se Valoniello e o tema foi Vino Verso. E vamos continuar com som um pouco mais abrasivo, The Blind Shake. Que os DLCs entraram num hiato, talvez John Wyer se vá dedicar mais à sua editora Castleface Records. Castleface que continua a editar excelentes discos, como é o caso deste último, para uma das grandes formações de rock and roll desde há uns anos na América do Norte. São os The Blind Shake, o disco Key to a False Star, por aqui foi Crawl Out. Calling all aliens, Orelhastre, calling all aliens, Orelhastre, calling all aliens, Orelhastre, calling all aliens. 2013 ficou marcado pelo regresso dos Boards of Canada com este Tomorrow's Harvest. Por aqui, Come to Dust. Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, podcast em orelhaextra.com. Estamos de saída, ficamos com Going Home, o tema que se encontra no álbum Burn, estreia para os Sons of Kemet, e até ao fim, tempo para escutarmos ainda Someday Sparrow, o regresso de Laura Cantrell em No Way There From Here, e depois os Lumerians com Abu Dhabi Jab, The Eye Frontier. Tchau, até para a semana. Someday, sparrow, you're gonna fly away. Someday, sparrow, you're gonna fly away. Little sparrow, it's gonna fly away. Mighty sparrow, you're gonna fly away. Paid a visit by the mystery. My door was darkened with misery. Gathered up in the adversity. I long to see you with your heart set free. Someday, sparrow, you're gonna fly away. Someday, sparrow, you're gonna fly away. Little sparrow is gonna fly away. Mighty sparrow, you're gonna fly away. He said it wasn't mine to bear, but he knew a song that we could share. Thank you. Thank you.